coragem, é ausência do medo, é persistência apesar do medo. Não reze por uma vida fácil, reze por forças para suportar o mais difícil. O sucesso tem uma estranha capacidade de esconder o erro, que o incentivo e a motivação que você procura floresçam primeiro dentro de você. Todo dia eu peço a Deus saúde pra trabalhar, que me dê sabedoria e coragem pra lutar, e que eu perceba assim que só vem até a mim aquilo que eu for buscar. Suba o primeiro degrau com fé, não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo, treinamento não é nada, vontade é tudo, vontade é agir. Sonhe, lute e conquiste, você nasceu pra vencer. Sucesso é um ponto de vista. Os indecisos pensam, os fracos desistem, mas os fortes continuam até conquistar. Você pode reconstruir tudo de novo, pode recomeçar, pode reconquistar. A vida não é fácil para nenhum de nós, temos que ter persistência e, acima de tudo, confiança em nós mesmos. Todo dia eu peço a Deus saúde pra trabalhar, que me dê sabedoria e coragem pra lutar, e que eu perceba assim que só vem até a mim aquilo que eu for buscar. Suba o primeiro degrau com fé, não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo, treinamento não é nada, vontade é tudo, vontade é agir. Sonhe, lute e conquiste, você nasceu pra vencer. Sucesso é um ponto de vista. O que não provoca a minha morte faz com que eu fique mais forte. Está decidido, acima de qualquer coisa, é o segredo do êxito. Motivação e superação caminham lado a lado. Primeiro você acredita, depois conquista. A superação das dificuldades é a prova que forma o caráter. Se não deu certo hoje, amanhã eu acordo mais cedo, preparo meu mate e tento de novo. Podemos se enganar, o nosso cérebro dando sugestões positivas mesmo diante do caos. Isso requer muita força de vontade. Fácil? Claro que não. Todos nós, ao sentir dor, queremos sofrer e ser acalentados. Mas o mundo não para diante do nosso sofrimento. Deu certo hoje, amanhã acordo mais cedo, preparo meu lado e tento de novo. Todo dia eu degrau com fé, não é necessário que você veja toda, apenas dê o primeiro passo, treinamento não é nada, vontade é tudo, vontade é agir. Sonhe, lute e conquiste, você nasceu pra vencer. Sucesso é um ponto de vista. Se não deu certo hoje, amanhã eu acordo mais cedo, preparo meu mate e tento de novo. Todo dia eu degrau com fé, não é necessário que você veja todo. Todo dia eu peço a Deus saúde pra trabalhar, que me dê sabedoria e coragem pra lutar. Todo dia eu peço a Deus saúde pra trabalhar, que me dê sabedoria e coragem pra lutar, e que eu perceba assim que só vem até a mim aquilo que eu for buscar.